você parece um vertebrado, cara. Brado, cara, brado, cara, brado, a cara, cara. Minha caça de grude foi pro show de rock. Minha caça de grude. Minha caça de grude gritou hardcore. Minha caça de grude. Minha caça de grude invadiu o palco. Minha caça de grude. Minha caça de grude agarrou o vocalista. Minha caça de grude. Só de grude. Revolta contra a sociedade, papo de liberdade. Não se engane, veja bem, se esse é seu papo também. Te chamaram pra sair, você vive na rua, quer pular com a sua galera, correr de bicicleta. Então conversa, diz que foi você que começou aquela briga, tomou um murro na frente da sua amiga. Tem cara que acha que assim arruma mulher. Um, dois, três, quatro. Tomou o microfone, minha caça de grude. Minha caça de grude agarrou a vocalista. Minha caça de grude. Minha caça de grude foi pro show de rock. Minha caça de grude. Minha caça de grude gritou underground. O de grude. Sou de grude. Falando de você, não se engane, veja bem, se esse é seu papo também. Aqui embaixo da terra, todos olham pra você. Eu quero me divertir. Eu quero me divertir. Uou! Uou! Outro dia, toma pau, turmão, da mina que você tava afim. Rolou até um papo de adrenalina.